missionários e missões suicidas. Crianças matando, crianças inimigas. Generais de toda. Missionários e missões suicidas. Crianças matando, crianças inimigas. Generais de todas as nações, matas punidas, comem corações. Documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Partes, indo pra lugar algum, assim que a minha raça humana se devorou.